cabeça. Posso estar querendo me masturbar. Eu quis dar minha boqueta e meu cu. Eu vou dar para quem eu quiser. Não me fode, porra, vai tomando cu. Posso estar querendo me masturbar. Eu quis dar minha caneta e meu cu. Eu vou dar para quem eu quiser. Não me fode, porra, vai tomando au. Eu abri essa caneta e dentro da caneta eu achei minha caneta e eu achei um manual. Eu achei uma caneta de diversas que faz a caneta funcionar perfeitamente. Eu abri essa criança e dentro da criança eu achei uma caneta e eu achei um manual. Eu achei um mecanismo de diversas que faz a criança explodir. Pega no meu pau.